You're clear to fly direct mining test section. Report ready for descent, altimeter 71014. We're ready for descent, for guidance. November 86, Kilo Juliet, descent to flight level 060. Azul 4089, chame o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Controle Salvador, boa, 35489. 35489, boa, contato radar, suba para nível 200 na saída da Arbor. 200 na Arbor, sim, 489. Tira o cadastro e dá o prato. Kilo Quebec Serra, chame torre 198, decimal 6. 26, Serra. 4. Quebec Serra, autorizado final do ano 7, agilizando, reporte a 3 milhas da cabeceira. Faltará 3 milhas, Serra. 3661. Torre Juliette, pronto para cópias. Alfa Vitor Juliette, autorizado voo Salvador-Salvador, corredor forte até 20 milhas, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda. Controle Salvador 1-19, decimal 8, torre 1-8, decimal 6, aciona 0151, Alfa Vitor Juliette. Para o controle? Vitor Juliette, para acionamento táxi, torre 1-9, decimal 6. Romeu Mike, X-Way, o controle de Salvador, prossiga. Estacionamento, altímetro no 014, chega para o táxi, o Alfa Victor Juliette. O Papa Romeo Mike X-Way confirme o nível desejado para Natal. O tipo da aeronave e pessoas a bordo? Arizona, localizador 6320, Xené. Xené 6320, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado, bom trabalho. Mike, X-Way, confirme qual sala é essa, efetuou o plano de voo? Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, obrigado. Contato 3205, está pronto para o táxi. Com 95 a bordo, 3:50, alternando Galeão. São 3805, táxi livre via Pátio 1, Índia, Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-4. Uma boa tarde. 1-0-4, autorizado Pátio 1, Índia iria Alfa, 102.6. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Uno 333. Gol 1-3-3-3, informação em curso Sierra, ajuste 1-0-4. Pronto para cópia? Pronto. Voo no 333 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Via pelo voo no 0, confirmando, voo no, tá autorizado 360, decola da pista no 0 com primeira curva à direita. A saída da Euleda Bridge, aerovia pelo 16 e após, prossegue conforme rota. Controle 1-19, decimal 8, torre 1-8, decimal 6, aciona 5143, voo no 333. Autorizado 360, São Paulo Congonhas, decolando no 0, curva direito para o perfil da Euleda, voa free. Apesou 1-6 e segundo roda, plano de voo. 19-8 é a torre, 1-4-3, nosso Rondevoo, 1-3-3-3, apenas confirmando, 19-8 o controle. Afirmativo, ONU 333, chame pronto para pushback saneamento. Botaremos, obrigado. Oceano 63, 15, pronto para quater? Oceano 63, 15 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pistona 0, com primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa. Upper Zulu 21, me prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera em 1, 19, decimal 8. A torre em 18, decimal 6, aciona 5160. Oceano 63, 15. Confirmando o primeiro trecho, a pessoa 21 no Oceano 63 no 5, chame pronto para o espectacionamento. Para o táxi ao voo no 394, alterna Campinas 3 horas 57 com 176 a bordo. Voo no 394, vem na passagem Airbus da TAN no táxi, segue como número 2 até o ponto de espera da pista 10. Lá chama a torre 198 decimal 6, ajustando 04, uma boa tarde. A passagem Airbus, após seguir para Uno, cabeceira 10, após 186, o gol Uno 394. Uno 924, aguarde para a push. Autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Localizador 3661, no serviço radar terminado, chama controle ILS em 120, decimal 1. 1201, boa, 3361. Boa. Então, boa tarde. 29, obrigado, boa tarde. Tá, passou externo. Tem baixo checado, Tango Zulu. Tango Zulu, o vento é 120 graus, uma dúzia de nós, QNH 1014, livre pouso na 10. Tango Zulu. Rota 3805, boa tarde, aguarde para a decolagem. Mandando 3805. 24, tem livre, puxa, acionar, chame para táxi. Juliet Vitor, Scott Cadencio, clear via Maria Rifle to flight level 050, altimeter 71014. November 86, Kilo Juliet, you clear ILS X-ray final, runway 10, report, steps on the localized. Juliet, estamos no confirme? Vitor Juliet, alinha e mantenha o 7, alinha e mantém. 3805, após o tráfego de pequeno porte na curva, ali mantém 10. 3805. Trip 5595 no localizador. Trip 5595, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. Tem 286, boa tarde. Salvador, boa tarde, 5595. Boa tarde, 5595 da Trip, aguarde pista ali para o posto. Aguardando pista ali, 5595. O Juliette Tango Zulu, seu solo aos 19, agiliza a liberação à direita, chame o solo a 1219, boa tarde. Tá, 3805, tá autorizada a linha decolada 10, o vento é 130 graus com uma dúzia de nós, rota 3805. Autorizada a linha decolada 10, tá 3805. O gol no 394, ponto 0, dá 10. Ciente, mantenha no 394. 3595, passando externo, tem baixo checado. Ciente, aguarde o TAM iniciando a rolagem, aguarde pista livre, o TRIP 5595. Vitor Juliette, aguarde para a decolagem. Então, Vitor Juliette tem condição de, após a decolagem, agilizar a curva à esquerda para cruzar o campo sobre o ponto médio da pista 10? Ok, gente, aguarde apenas o pouso do trip na final, será autorizado sua decolagem. Vitor acionamento, voo no 600, posição 02. Voo no 600, o tráfego da companhia agora está no trapézio gate 4, prestes a iniciar táxi. Após a passagem do mesmo, tem livre pushback e chame pronto para o táxi, voo no 600. Após a passagem da aeronave da companhia, vai chamar pela próxima. Voo no 601. 10, o vento é 1110 graus, 14 nós. Quem negar 10, 14. Gente, de pouso, estou no 0, trip 5595, sem das condições. O TAN 3805 decolou os 21, controle 1935, boa tarde. 1935, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Senhor, boa tarde, 3805. Juliet Vita, descend via minor arrival to 2000 feet. Altimeter 31014. Salvador, boa tarde, altura 3805. Boa tarde, TAN 3805, contato radar, suba para o nível 340, autorizado por Edmida. Após o gol livrar a retaguarda, está livre para o pushback. Salve, boa tarde, gol no 333, posição 9 para o pushback, funcionamento. No 091, no 333, devido ao condicionamento no ponto de espera, vai aguardar aí 3 minutinhos para iniciar o pushback. Aguardando, mas escuta, no 333. Trip 5595, no solo 23, ao livrar à direita, chame o solo 1219, boa tarde. Direita 219, 5595. Paros para decolagem, estão logo atualizados. Alerma aqui, no 394. 5. Trip 5595, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 595. 4, agilize a curva à esquerda, reporte cruzando o eixo da 1028. Curva à esquerda, você estará livrando o eixo do seu GDS. Afirme, 118.6. Good afternoon, November 8, 6 Kilo Juliet. Maintaining your approach, expecting landing clearance. Salvador, Chanel 6213. Chanel 6213, informação em curso Tango, ajuste no 014. Pronto para cópia? Pronto, cópia, gente. Chanel 6213, para o Galeão, nível 360 autorizado, via Upper Low 10, até SMAP, após prosseguir conforme rota do plano de voo, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6, aciona 5402, o Chanel 6213. 24, boa tarde, mantenha o ponto de espera na 10. A rota conforme plano. Decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.8, a torre está operando em 118.6, transponde 5402. Correto, chame para puxa acionamento, Chanel 6213. Chama para puxa acionamento, 6203. O 1333 no 09, tem livre puxa acionamento, chame para o táxi. Autorizado, depois da lenda, 333. 94. Controle Salvador, Salva Tango, Alfa Vitor Juliette. Alfa Tango, Alfa Vitor Juliette, prossiga visual, corredor forte, 1000 pés. Visual, corredor forte, 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. 0, está com 153 a bordo. Tem 2:38, alterna maior. Volo 600, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18.6, ajuste no 014. Uma boa tarde. Índia Alfa, ponto de espera 26, 10600. Obrigado. Runway 86 Kilo Juliet, check the landing gear, the wind is 110 degrees with 12 knots. QNH 1014, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, gear is down and low, for Juliet. Para cópia. Pronto. Então 3144 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via Peslu 19. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda. Na saída Momo, transição frote. Controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6, aciona 5156. Então 3144. 370 para Fortaleza, via Pazulu 19, decola Momo Frot, primeira curva esquerda, 19.8, controle, 5156, transponde até 3144. Correto, chame pronto para puxa acionamento, então 3144. Chamarão. Webjet 6721, na escuta? Prossiga. Poderia coordenar com a equipe de solo para realizar seu pushback, puxar um pouco mais a retaguarda, ingressando para a saída do pátio 3? Poderemos sim, querido. Vamos fazer assim como fizeram com a gente. Sim, obrigada. Nada. 3805 autorizado. Nível de cruzeiro, nível 380. 380, muito obrigado. 1805, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251-3325, uma boa tarde. Boa tarde. November Kilo Juliet on the ground at 29er. Please confirm the parking apron. Alternativa Galeão, POB 143, 143. Golno 333. Táxi até o Traverso Gate 62, aguardando para o possível. Autorizado até o Traverso 62, aguardando para o possível. Golno 333. Webjet 1721 na escuta. Para o táxi, senhorita, tem 174 a bordo, 4 horas até na recepção. Objeto 6721 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 104, uma boa tarde. Índia Alfa 186, 1014, objeto 672, obrigado, boa tarde. O 1333 vai observar o tráfego da Webjet, também iniciando o táxi no Traverso Gate 4, e segue a retaguarda do Webjet até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 104, o 1333. 1094, seguindo o web, no ponto de espera 2012, 1333. November 86 Kilo Juliet. Confirm April? Affirmative, November 86 Kilo Juliet. Clear to April 3. Via Kilo. November Alpha, guarde cópia. November 700, Juliet Kilo, contact Tower to Tower, 118.6. 118.6, November 700, good day. Good day, have a nice land. Nós vamos, obrigado, bom trabalho. November 700, Juliet Tito, complete the approach and expecting landing clearance. Se puder coordenar pra gente, quando possível, vá direto Maceió. Inicialmente, chamo o Golno 924. Obrigado, cara. .600, vento é 110 graus, uma dúzia de nós, 1014 o altímetro, autorizado a decolagem da 10. Aprons, we have two more aprons of general aviation. The other side of the airport, if you want to, we can change your apron. Because I don't know about the fares, but I think the other, they are cheaper than the this apron. November 700 Juliet Vito, check the landing gear, the wind is 120 degrees with 12 knots, QNH 1014, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, and our gear is down and locked, clear to land. Controle 7, Golno 394. Chevrolet 6315, prossiga. Web 6721, após o tráfego que pousa, a linha mantém a 1-0. Vai atrás na final, da PUCA. Milhas, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda. Controle Salvador 1-9.8, torre 1-8.6. Aciona 0171, no Índia November Alpha. Uno 394, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. 25, 133, 25, gol, 1394. Direcionamento, chame táxi, o altímetro no 0-4, Índia November Alpha. Salvador, muito boa tarde, 3547, informação Tango. Aguarde estacionamento. Guarda. Ora, tá com estacionamento 635, POB. 164, 1624, autonomia de 350, alterna galeão. Na identificação a proa de Aman, prossiga na chegada da mãe, desta via para 2000 pés, o Kenegal na 014. 2014 na chegada da mãe, 427. And could you please confirm the parking apron? Okay, apron number 3, where there's another aircraft similar to yours, okay? And call ground control 1219 to cross the taxiway alpha. Web 5767, perdão, 21, autorizado a linha decolada 10, vento é 120 graus, uma dúzia de nós. Decola 6721. 00 autorizado pro Zipa. Zipa 600. November 7, 00 direct Victor, approve the taxi via Alpha and Kilo, 8.3. Alpha Kilo, 8.3. 924, chame Centro Recife. Tem 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2685. Boa tarde, senhor. Boa tarde.